sei que quando eu imploro, você vai chorar. Do que vou para sempre pra não mais voltar. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo, do calor do teu corpo, noite de desejo. Que a gente passou, que a gente se amou. Você está dividida, eu posso entender. Eu posso entender. Mas eu sei que esse outro não ama você. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. E eu venho de longe pra te não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Do quai, baby, do quai. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Do quai, baby, do quai. Não chore mais. Não chore mais, meu bem. Não chore mais. Basta você pedir que eu fico pra sempre. Eu prometo te amar eternamente. Quero viver a vida inteira ao seu lado. Basta você pedir que eu fico aqui. Você está dividida, eu posso entender. Eu posso entender. Mas eu sei que esse outro não ama você. Mas só te faz chorar, só te faz sofrer. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Do quai, baby, do quai. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais.